Você está na Senzolar, tudo bem? Sigo gripado sim, mas já estou melhorando. Então vamos lá, o que vai rolar? Vamos lá. Muita coisa boa, hein? Esse bloco tá lindíssimo, pra falar a verdade. É um daqueles blocos que eu já tô gripado sem voz, eu fico mais quando termina, porque eu vou cantando junto. Vai ter o Hamilton Leithauser com o Hostan, vai ter o Features e, pra começar, Walking on Cars Always Be With You. Compartilhe nas mídias sociais. Arroba SigaSense. If this is what you want, then why didn't you say? You didn't wave goodbye, now you're gone away. Be with you, yeah, I'll always be with you. What you had in mind didn't go to plan. First you learned to walk, all this when you ran. You said I'll always be with you, yeah, I'll always be with you. Is it home somewhere you call your own? Are you happy now? Just know that I'll always be with you. You look at me. Quantas músicas novas você conheceu depois que começou a ouvir a Sens? De nada. Mas como é bom esse projeto, é bom demais. Ah, eu vou até parafrasear o Sens Mix. Isso é legal demais. É gripado, ainda vou tentar fazer catchphrase. Não tá, né? Nossa, desculpa. É, então, Hamilton Leighthouser com Rostan, The Morning Stars. Essa música, The Morning Stars, está no álbum... Peraí, já volto. Ah, essa gripe me mata. Está no álbum I Had a Dream That You Were Mine. É demais, eu adoro esse álbum. Eu tenho ele inteiro aqui. É muito bom. É, I Had a Dream That You Were Mine é o álbum. É, a música é The Morning Stars, composta pelo Rostan. Rostan Batmanglij. Acho que é. Rostan Batmanglij. E é isso aí. Rostan Batmanglish. Da hora, né? Que nome, sobrenome legal. Então, é, mas vamos deixar de gracinha. E também teve o No Wonder, de 2013, do The Features. Features é bem legal também, né? Eu acho muito bacana, de Nashville, ó. É, e já que a gente falou, o Hamilton Lechhauser com Rostam são americanos, né? Porque os dois são... Eu deduzo, né? Porque os dois fazem parte de projetos americanos. O Vampire Weekend e o The Walkman, então, presumo que sejam americanos, né? Bom, então, e a primeira lá no começo do bloco, Walking On... Olha que voz horrível. Como essa gripe é chata, né? Ela demora tempo pra ir embora, né? Meu Deus. É, então, é ele mesmo. É o Walking On Cars. Walking On Cars com Always Be With You. É demais, né? Always Be With You é de 2016. É. Isso me lembrou o nosso amigo locutor dos anos 80. Locutor dos anos 80. Ele não pode fazer uma participação hoje, porque coincidentemente, olha que coincidência, não só eu peguei gripe, como no mesmo tempo, o locutor dos anos 80 pegou gripe também. Que besteira. O locutor dos anos 80 também pegou gripe. Não pode falar, né? Nem veio trabalhar. É, então, mas o Sens Analógico é o podcast vintage, todos os dias às 7 horas da manhã, às 14 horas da tarde. Sabia que o Sens Analógico é gravado de fita, é gravado de CD de áudio, claro, né? E de toca-discos, de LP, de vinil, e é gravado em fita cassete. Ai, dá um trabalho, meu amigo, com uma fideratura. Então vai lá, ouve lá, Sens Analógico é feito com muito carinho por mim, Max Tab, e pelo locutor dos anos 80. É, e aí, isso aí. Já vamos, já desanunciei tudo. Agora a gente vai ficar aqui, por aqui. E você continua na Sens. Esse bloco fica por aqui. E você continua na Sens, que tem muita coisa boa, tá ok? Até já.